ouvintes. Para começar essa noite, abrindo o mês de Halloween do Locomotiva 26, trazemos até você histórias inexplicáveis ou explicáveis, próprias ou conhecidas, que vai deixar você um pouquinho tenso. Recomendo que ouça esse podcast com as luzes apagadas, à noite, janela fechada, porta fechada e de fones de ouvido. O que vocês vão ouvir aqui são histórias reais, então tomem cuidado, porque aquilo que você vê como loucura, às vezes, pode não ser. Eu sou o Rafael Tanicho e estamos aqui com Álvaro, Bababá, Doc, Doc, Doc, Suede, olá crianças, e Pablo, olá. E é isso aí, o tema de hoje são histórias sobrenaturais, com ou sem explicação, que nós conhecemos ou... Ou não. Ou não, ou que aconteceu com a gente, ou que nós conhecemos. É, melhor assim, é melhor assim. E vamos começar com alguma coisa que o Álvaro nos traz. Que eu nos trouxe. Ainda bem que você não falou que eu nos trago, sabe? Tragar não é muito comigo. Ótimas. E então, uma das coisas que eu trouxe foi de um espelho capaz de revelar o futuro. Tipo Branca de Neve. Sim, é meio Death Note. Sim, meio Death Note. E é de um cara que era caçador de espíritos, tipo que nem o casal Warren. Sim. E chamado Oliver Birnbaum. Birnbaum, é isso mesmo? Oliver Birnbaum. Birnbaum. Olha esse cara ele... aí, bicho. De New Jersey, né? É de New Jersey. E o cara, ele conseguiu esse espelho com a ajuda dos espíritos que ele invocou pra conseguir tirar o espírito da casa. Ele invocou os espíritos. Sim. E ele pegou o espelho pra ele. E com esse espelho, ele começou a manipular certas coisas que ele via. Tipo, se ele quisesse que alguma coisa se movesse ou quebrasse pra atrapalhar, tipo, a vida de alguém, ele conseguia fazer isso. Peraí, deixa eu entender. Ele via o futuro e conseguia manipular o futuro. Conseguia manipular através do espelho. Tipo, o ele nome... via o futuro no espelho e ele conseguia... O nome disso é esquizofrenia. Não, calma, então. Calma. Deixa ele seguir a história. E com o tempo ele passou a usar o poder dele pra prejudicar os inimigos. E se ele mentalizasse, ele conseguia fazer isso através do espelho. Ele que nem o espelho da Branca de Neve. Sei. Branca de Neve não, da Bela Fera. Sei. Que você mentaliza o que você quer e aparece lá. Sim. Só que com o tempo, ele não começou a fazer mais as oferendas que ele fazia agradecendo esses espíritos. E a vida dele começou a virar um caos. Eles começaram a assombrar a casa dele. É, respirações ofegantes, portas batendo e objetos jogados pelas paredes. E com a recomendação da igreja, ele começou a meio que refazer e tentar anular esses encantos. Mas aí ele mesmo fez um exorcismo na casa dele e ele levou o espelho mágico por segurança num museu particular que eu tenho certeza que devia ser o museu dos... Será que é dos do casal Warren? Ah, porque certeza não, dos não Warren, revelaram. Né? É, porque é um museu sobrenatural, Estados porque Unidos. O cara, ele caçava essas coisas e mesmo assim ele teve que fazer um exorcismo na própria casa dele, que ele começou a exagerar com a abuso do poder que ele descobriu que ele poderia ter com esse espelho. Muito importante frisar aqui que não estamos aqui para falar se é verdade ou mentira os casos. Não era para analisar os casos? Vamos analisar. Vamos ser neutros. Não vamos desmentir ou confirmar a veracidade. E calma aí. Esse espelho é um espelho vitoriano e ele consta em histórias medievais. Esse espelho é bem antigo. É uma réplica muito bem feita. Talvez. Ou algo que perdurou durante os anos. Ou algo que perdurou, exato. Eu não tava falando que era um espelho novo, tá ligado? Pode ser não aqueles espelhos zoados, sabe? É, espelho não veio com data de validade e data de fabricação. O cara não foi na vidraçaria, né? E falou, eu quero um espelho. Não, mas... Ele falou pro diabo, né? Eu quero um espelho. Sim, o importante que eu peguei aí nessa história, eu não sei se acabou a história. Acabou. Tá. Ele fez exorcismo e levou num museu particular. Teve uma parte aí que falou das batidas e tudo mais, isso me lembra, eu não estava lá, eu estudei isso, quando começou o espiritismo, que Kardec tava lá vacilando pelas ruas, quando ele viu uma casa cheia de gente, entrou e perguntou, e aí, o que tá acontecendo? Ah, parece que tem uma mesa ali, essa mesa flutuava, ficava girando no ar, e ela faz umas batidas e tal, e o Kardec que começou a estudar aquilo, faz umas batidas assim, né? É, imagina um... Não é um Olodum da vida, é um... É batida, tipo batida de porta mesmo. Assim. Demônio fazendo beatbox. Exatamente. Tipo isso. E Kardec começou a estudar aquilo e viu que poderia se comunicar, porque uma batida era sim, duas Morse. Batidas eram não. Então ele começou a fazer perguntas que as respostas fossem sim ou não. É bem interessante porque acontece algo assim nessa história. Agora, em relação ao espelho. É. Mas isso era algo que só ele via? Eu acho que era só ele, porque ele pegou de uma casa que estava sendo assombrada por causa desse espelho. E ele era esses meio que caçador de coisas espirituais, assim. Um seguidor dos Warrens. É, sim. Temos aí também, não só no espiritismo, mas na cultura japonesa e muitos lugares do mundo, os objetos amaldiçoados também, né? Sim. Que pertenceram a pessoas, digamos assim, pessoas más, entre aspas. A energia que fica nos objetos, né? Exatamente. E como o cara, ele lidava muito com esse tipo de coisa, que ele era um caçador de objetos mal-assombrados, digamos assim, né? Sim. Ele, consequentemente, atraía esse tipo de energia pra perto dele. É, ele foi um dos Warren, só que tipo do mal, né? Sim. Ele usou pro bem próprio dele, exatamente. Só que ele abusou do poder que ele tinha. E aí a gente tem uma questão que talvez seja intervenção divina, não sei, eu não acredito nisso, mas vamos só, né, explanar. Uma intervenção divina no sentido de, ele começou a manipular o que poderia acontecer, e a partir daí aí começaram a acontecer coisas com ele. É, Deus ficou com ciúminho, né? O karma, talvez? Karma, com certeza. Pode se ser. For assim, é o karma. Tipo, instantâneo, sim, pra caralho, né, cara? Mas é uma história. Mas pode ser, cara. Pode demorar, pode ser no ato. É, porque ele fazia rituais, tinha que fazer uns rituais pra poder... Oferendas, sim, e tal. Vai saber o que eram as que foi que fodeu com a vida dele depois. Vai saber se essas oferendas não eram animais ou pessoas mortas, né? Né, então. São Cipriano tá aí pra isso. Poderia só atrair mais e mais coisas, né? Bom, história bacaninha, mas eu acho que tem coisa melhor. Eu achei pouco palpável. Sim. Muito pouco palpável. Nessa história de assombração, cara, o que eu acho interessante, eu não acredito muito, mas o que eu acho interessante é que aquela assombração tá presente em várias culturas. Sim. Não é uma coisa que alguém ouviu ali e uma pessoa só propagou. Sim. Ela tá presente em várias culturas, de várias religiões. É uma coisa que deixa a gente pensativo. É, e no caso desse espelho, já pertencia uma casa onde coisas aconteciam por causa desse espelho. Vem, diz a história, de uma época medieval que provavelmente também aconteceram coisas. Na época medieval tinha muita coisa pra guerra, caralho. Muita batalha, sangue pra caralho e inquisição, né? Então, digamos assim que o clima não era dos melhores. É a idade das trevas, né? Vamos colocar, sim, aí. Sim. Então, independente de ser ou não, traz uma história pesada esse espelho, né? É. Mas vamos lá. A próxima história é dos eventos da paróquia de Borley, na Inglaterra. E fizeram um investigador chamado Harry Prince rever o ceticismo dele, porque... Será que o Suede vai rever o ceticismo? Né? Vamos ver se essa história é boa. Uma história não faz rever o ceticismo, não, mas um acontecimento não, sim, mas faz, se a, né, história ela for palpável, ela pode até ser contestável. Peraí, isso pode ser tal, sim, coisa, né? Vamos lá. E você até me lembra, eu não sei nem se vai ser essa história da Freira Valak, porque a história conta que na paróquia de Borley, uma aparição de um fantasma de uma freira e passos e pancadas inexplicáveis entre as casas, não era em uma só, era em mais de uma casa, começou a assombrar principalmente um gramado que tinha próprio, próximo à paróquia de Borley, na Inglaterra. E isso foi em 1929 e um jornalista, o cara investigador, ele pediu pra um jornal vir investigar junto com ele, o Harry Prince, que ele entrevistou moradores, funcionários, e os sinos da paróquia badalavam sozinho durante a noite também. E esses sinos, tipo, a igreja, essa parte da igreja tava desativada há anos, os sinos. E começaram a tocar também na época que os jornalistas estavam lá. Aí eu não sei se também foi pra atrair, tipo, pela TV tá lá, os padres tiveram feito isso pra atrair as pessoas, mas enfim. Não, isso eu não contesto porque eu conheço casos de pessoas extremamente próximas de mim, que, por exemplo, uma explanação rápida aqui, que a pessoa tinha um apreço muito grande por um determinado objeto, que quando essa pessoa morreu, esse objeto simplesmente parou de funcionar. E isso é coisa que meio que eu presenciei, entre aspas. Que objeto que era? Um relógio. Relógio? É. Então, eu não... É, isso aí eu não... não desacredito, digamos assim. Pode ter acabado a bateria e como não tinha mais ninguém pra trocar a bateria. Mas é uma coincidência do caralho, né? Coincidências existem. Muitos casos de assombração são ligados a objetos. Sim. Que nem no caso dos Warrens. Eles só conseguiam fazer uma limpeza numa casa a partir do momento que eles descobrissem algo. Um determinado... Exatamente. Exatamente. E com o tempo, depois que os jornalistas foram lá, praticamente sumiu, não se ouve mais nada. E meses depois começou a surgir rabiscos pela cidade inteira, endereçados a uma tal de Marianne, que era esposa de um reverendo na região. E tava escrito: Marianne, por favor, me ajude. Em todos os rabiscos pelas casas. Rabiscos nas casas? É. Tipo, pichações da vida, assim? É, com suas pichações, mas sim, devia ser macabro, né? E aí, em 1937, quase 10 anos depois, o mesmo investigador, ele alugou essa paróquia que tava abandonada, e ele recrutou mais de 40 pessoas pra investigar junto com ele. Também o cara não queria entrar naquela porra sozinho, né? E a maioria não conseguiu achar nenhuma anormalidade. Eles só viram luzes estranhas e objetos se movendo sozinhos. E aí, depois de um tempo que eles estavam lá na casa, eles viram o fantasma da freira. E os recados continuavam aparecendo nas paredes. Aí, agora dentro da igreja, começou a aparecer os recados de Marianne: por favor, me ajude. E aí, em 1939, a paróquia foi totalmente incendiada por causa de uma lamparina na biblioteca, que eles reativaram. E 4 anos depois, nas escavações, eles encontraram um maxilar feminino com 2 medalhas religiosas. E aí, o tal de Prince, ele disse que ele chegou a ver o brilho desses medalhões de um tijolo que tinha despincado dos escombros quando ele viu que o lugar tava pegando fogo. Sim. E aí eles foram atrás e eles acham que essa devia ser a freira que vivia aparecendo por lá. Que eles só encontraram... Tá enterrado, de repente, na catedral. Sim, que eles só encontraram depois de ter pegado fogo o lugar inteiro. Isso em 1943. É, isso a gente pode ligar com histórias clássicas de cemitérios indígenas. Sim, sim. De construções em cima de cemitérios. Até um caso brasileiro muito conhecido é o do edifício Joelma. Sim. Que reza a lenda que foi construído sobre um cemitério. Sim, na verdade, o edifício Joelma aconteceu o seguinte, que é o que foi que eu li em jornais. Sim. Que começou a aparecer, digamos, as assombrações depois que teve o caso do incêndio. Sim. Em que morreu muitas pessoas. E só que o hotel continuou em funcionamento depois disso. Sim, sim. E as pessoas que vieram morar depois nesse hotel, elas ouviam gritos, pedidos de ajuda. Teve até um caso quando estava tendo um incêndio no edifício Joelma, aparentemente 13 pessoas tentaram escapar pelo elevador. O elevador despencou, matando essas 13 pessoas e, consequentemente, carbonizando essas 13 pessoas. Em um cemitério em São Paulo, tem a lenda das 13 almas. Sim, sim. Caralho. Elas gemem, né? Sim, e o coveiro, quando estava lavando o cemitério, viu que depois que ele molhou ali, parou os gritos. É, eles sempre molham. Então, tipo, essa parada de cemitério e tal, é bem engraçado. Agora, uma parte aí eu vou meio que desmistificar, que é a parte das pichações, entre aspas, que possivelmente era alguém aproveitando da situação do sino misteriosamente badalando, de objetos voando e tal, pra causar um medinho ali, né? Esse é o grande problema de casos de assombração. Sim. Existem muitas pessoas oportunistas que se aproveitam de uma Exatamente. História. Né? Mas esse do edifício Joelma das 13 Almas é muito foda. Tem documentários espíritas sobre o edifício Joelma e, tipo, que relatam desde antes do incêndio até o momento do incêndio, o desespero das pessoas e tudo mais. E após o incêndio, como realmente tem muita gente que tem medo até de se aproximar desse prédio. Até o meu chefe, ele tava falando que o prédio da agência que ele trabalhava ficava, tipo, uns 2 quilômetros do edifício Joelma, um pouquinho mais. E ele viu o edifício Joelma pegando fogo. E as pessoas se jogando de lá, né, e tal. Então, tipo, criou uma atmosfera lazarenta nesse Sim, lugar, né, isso cara? Tudo influencia o nosso cérebro a pregar peças, né, gente? Sim. E pelo que eu sei, o edifício Joelma, ele foi reativado, não foi? Foi reativado. E tem quadros... Se eu não me engano, tem um andar lá, que foi o andar mais danificado, que é fechado, eu não sei porquê. Eu sei que tem um andar que, tipo, tinha vários... Eu não lembro se eram executivos importantes, alguma coisa assim, que tem quadro deles lá, e dizem que esses quadros, às vezes, ficam, tipo, eles se perseguem com o olhar, tá ligado? E aí eu não sei se ou é o jeito que fizeram os quadros ou se é... É, tem técnica de pintura pra isso. Sim, de onde você olha, você vê o quadro te olhando, né? Mas levando em consideração o histórico do lugar... E que os quadros são dos mortos. E que os quadros são das pessoas que morreram, né? É bizarro, né? Não vamos colocar aí nem que é verdade, nem que é mentira, mas, novamente, é uma coincidência. Mas às vezes são peças que a própria mente humana prega. Sim, sim. Porque às vezes, se você, uma pessoa que não sabe da história, passar por esse quadro, até olhar pra esse quadro, às vezes ela não vai ter a sensação que o quadro está olhando pra ela. É. Aí você, uma segunda pessoa que saiba da história e alguém conte pra ela que o quadro dá essa sensação que o quadro tá olhando, ela a pessoa vai ficar na paranoia. Exatamente. Do quadro, né? Pode crer. Álvaro. Tem uma história aqui que é brasileira e é meio complicada. Cabreira. Que foi em 2012, uma visita à Fazenda Angélica, uma fazenda antiga, em Rio Claro, interior pertinho. De São Paulo. É, no interior dá de São Paulo. Dá pra visitar. Dá pra visitar. Dá pra visitar uma essa porra. Sensitiva. Eu aceito o convite. Aí, ó. Então, uma sensitiva chamada Rose Maria Jaques. Ah, tá. Já começou mal. Não, mas se fosse aquela Márcia lá do programa de TV, eu já dispensava. Ela identificou que na região tinha uma... Não, mas só interrompendo um pouco. Vamos jogar assim, sensitiva como médium, vai, um termo mais sério pro caso. Porque sensitiva... Uma charlatã... No fim das contas, todo mundo sente coisas. Então, sensitivo todo mundo é. Sensitivo todo mundo é. Então, caguei, né? Vamos colocar aí que é uma médium, charlatona ou não, vamos ver o que aconteceu pra dizer isso, né? Não, mas aí vendo, o lugar... Vou vendo. Ela classificou como o lugar mais negativo por qual ela já passou, que ela já conheceu. É uma fazenda, porque, né? Isso, porque o primeiro dono dessa propriedade, no século XIX, era o Walter Martin Pereira, o barão de Grão Mongol. Oh, que era o famoso pela sua crueldade com os escravos. Eu já ouvi falar dessa porra na escola, cara. Eu não conheço. E segundo essa Rosa Maria, um pedaço da fazenda onde que eles ficavam, ficavam pequenas represas lá, foi um lugar de vários assassinatos desse barão. E... Lá ele mandava os capatazes punir os escravos, tipo, cortar as mãos ou apedrejar eles. Como mais? Afogar eles nas águas, que era nas represas. E até mesmo afogar crianças nas águas. Não fazia isso só com os escravos adultos, mas ele sacrificava crianças também lá. E aí um dos membros da visita, junto com a Rose... Com a Rosa? Rose, meu Deus. Rosa, né? Ele cometeu um erro que foi... Ele afrontou uma das almas que tinha do barão e o capataz lá, que ela tava meio que conversando com essas almas. Sim. E um dos visitantes afrontou, e aí a Rosa meio que sofreu uma retaliação. Ela disse que um espírito de um feitor se materializou e puxou ela pro chão, e quando ela caiu, o cara que afrontou o espírito fraturou o pulso direito tentando puxar ela do chão, com a força que ela foi jogada pro chão, entendeu? Caralho. E aí a equipe voltou após vários dias lá, pra completar a tarefa deles, né? E a pedido da alma dos escravos, isso que a Rose falou, né? Sim. A Rose Rosa. Ela trouxe Rose uma vela, da Silva. Simbolizando a fé, e colocaram ali no córrego onde saía a represa, que virava a represona onde que eles eram afogados. E de novo o espírito do feitor se manifestou e ele exigia para que eles bebessem a água que havia afogado centenas de pessoas. E a Rosa fez isso só pelo respeito às vítimas. Mas eu achei estranho pra ela ter bebido a água porque o feitor mandou, entendeu? Cara, se Satanás aparece e fala, velho, agora você vai liberar o Toba. Você vai liberar o Toba, bicho? Sim. Então, se chegar um espírito pra você e falar, bebe aquela água, bicho. Você vai beber, caralho. É depois que ele ter puxado ela pro chão e quebrado o pulso do outro maluco. Um capote, lógico, mano. Termina a história? Sim, essa matéria faz parte de uma reportagem da própria Globo, passou na Globo isso daqui. Cara, guarda essa porra que a gente vai pesquisar isso daí. Sim. Porque se possível... Nós vamos. Na verdade, querido ouvinte, uma coisa que a gente queria fazer... Mata Correia. Era... Mata Correia ninguém conhece, né, animal? Desculpa. Mas uma coisa que a gente já tinha conversado de fazer ir atrás de relatos, lendas urbanas locais, lendas digamos urbanas. Assim, e registrar algumas coisas pra vocês. É que é meio difícil, visto que a gente não tem muita condição, até financeira, pra fazer isso. Principalmente financeira. Mas a gente tem muito interesse em desenvolver esse projeto. Vamos ver essa parada. Patrocinem pra gente esse projeto. É, vamos ver essa parada de Rio Claro, quem sabe. Levar o podcast. Cara, isso é uma história muito semelhante à Mata Correia, né? Sim. Mas qual é dessa Mata Correia que eu não... A Mata Correia, conhece a Mata Correia, Pablo? Já ouvi histórias. Já ouvi histórias. Caralho, lembra do Sacada? Lembro. E aí, vamos pro Mata Correia? Eu não vou, não, cara. Quem falou isso? Ele? E aí, era o Andinho? O Andinho falava. Mata Correia é uma fazenda, uma antiga fazenda de escravos também, que pra começar, a casa, o casarão é feito em cruz. É uma cruz, né, as casas que formam o casarão. E lá morreu muitos escravos, lá tem um sino enferrujado numa forca bem grande. Tem uma senzala tem também, tem o resto de uma senzala lá. Existem correntes ainda da época. Sim, lá. Sim, tem tudo, tem um monte de coisa da época ainda. Acho que mora um cara lá perto, só perto pra... Nem sei se é pra ficar de olho. Na verdade é pra... Porque muitas pessoas da região conhecem a história. Sim, e eles vão lá pra Baderna. Exatamente. É, e tem a lenda que a galera... Já disse exatamente umas 5 vezes. É... Escuta correntes à noite, o sino badalando. Teve uma história de que o sino foi roubado. Caralho. E no outro dia ele apareceu lá de novo e quem roubou tava morto. Ô, louco. É, tem histórias que se você entra lá e não pede licença, começa a surgir pedra do nada atirando em você. Além disso, tem aquela parada clássica de ouvir gritos, de ouvir correntes arrastando. Provavelmente, que né, prendiam os escravos. Sim. E coisas assim. O mais diferente mesmo é as pedras. Sim. Então, essa história se assemelha muito a da Mata Correia, que assim, é difícil ir lá pra falar se é verdade ou não, porque principalmente hoje é muito cracudo lá, né? Não então, só por isso, a condição de lá é muito horrível. O piso todo de madeira e essa casa tem anos para caralho. Até você chegar na casa, você passa por um mato que não é, que tá cheio de espinho e tudo mais. Exatamente, então é meio complicado. É um local totalmente isolado. Né? Sim. É. Mas... Ainda iremos. É uma história semelhante, quem iremos com uma arma, né? Porque se tiver mendigo lá... Não, mendigo... Não mendigo, cracudo. Cracudo, né, cara? Porque... A gente tem que ir com a nossa arma espiritual também. Arma do Pyong, né, cara? Arma da hipnose. Meu Deus. Cara, eu queria seguir aqui com a história de um ouvinte. Qual é que é essa história? Deixa eu achar. Deixa eu achar. Um. Diga-me pra mim. Mesmo. O senhor Moacir Siqueira, lá de Minas Gerais. Carai, Moacir. Ele mandou uma história que aconteceu aparentemente com o pai dele. Ele intitulou de Passos Noturnos. Ele começa assim. A história que vou contar aconteceu muitos anos atrás com meu pai. Na época, ele era apenas namorado da minha mãe e estava passando uns dias sozinho na casa dela para tomar conta, já que os avós estavam viajando com ela. Casa antiga, com um piso de taco, com um corredor grande que dá acesso a todos os cômodos, e ele estava dormindo no quarto que ficava no final desse corredor. Era tarde da noite, início de madrugada, e ele começou a ouvir sons de passos que vinham no corredor, o que não fazia sentido, já que ele estava sozinho em casa. Os barulhos começavam baixo e iam aumentando, como se viesse do fundo até o quarto onde ele estava. E eles se repetiram várias vezes, o que deixou o meu pai meio assustado. Eles só pararam quando meu pai fez uma oração. Piso de madeira, do dia não, pra tem noite? Não, tem os estalos. Só que, ao mesmo tempo, dá pra distinguir passos de estalos. Mas, não sei, dá, se o passo é dá. Tum, tum, tum. Cara, a gente ficou numa agência por 73 horas e essa agência tinha piso de taco. Tinha piso de taco? Tinha piso de taco. Jura? Sim. Eu não sabia. Então... Mas a gente tava tão... Não, mesmo assim. Só uma pergunta. Era de noite que ele ouvia os passos? Sim. Porque geralmente à noite... Esfria. É, tem a dilatação. Esfria, mas tem mais aquela história. Tipo, não tem carros passando na rua, não tem tanto barulho. Sim. Às vezes dá pra gente ouvir o vizinho abrindo uma geladeira. Pode ser, pode ser. Só que eu ainda fico na parada de que passos são identificáveis. Principalmente porque passos têm um ritmo. Sim, também. Uma pessoa, quando tá andando, é um ritmo constante. Então... Estalos de... Está muito bem passos. Estalos de taco não são constantes. Sim. Uma pessoa abrindo uma geladeira no vizinho não é constante. Por isso que Foi só um exemplo, mas... Então, por isso que eu tô colocando em dúvida isso. Você ainda tem aquela foto que você tirou da agência naquele dia à noite? Acho que sim, não sei. Eu acho interessante. Essa história também é estranha. Eu tenho que procurar. Procura. Eu tinha ela até um tempo atrás, acho que eu deletei. Mas... cara, eu não desacredito. Tipo assim, ele não viu nada, ok, porque ele tava no quarto. Pode ser que seja algo da imaginação dele? Pode. Pode ser que seja algo de vizinho, pode ser que seja algo da rua? Pode. Porém, eu ainda friso. Passos são constantes e só parou depois que ele fez uma oração. A mente dele se tranquilizou. Então, pode ser que sim. Ou pode ser que não. Pode ser que não. Então, okay. É história bacana. Histórias sim, de passos sim. São histórias comuns, mas são interessantes. É, 90% dos casos de assombração é só sons, né? Sim. Ou vultos. E ainda mais essa parada de corredor e tal. Eu mesmo, quando eu era criança, eu vi uma parada no corredor de casa, que foi... o Pablo conhece o corredor lá de casa. Sim. Eu vi nitidamente uma criança sem camisa, de bermuda, correndo e entrando no quarto do meu irmão, o Pedro. Que no, o quarto do meu irmão era um quarto da esquerda ali no corredor. Não aquele da frente. Uhum. Porque tem o do meu pai, do lado ali do quarto do Pedro, e tem um outro quarto, que é o quarto das canecas. Né? Uhum. Eu vi esse moleque entrando nesse quarto. Só que quando eu fui ver, a porta estava fechada. Caralho. O meu intuito foi abrir direto. E não tinha nada. Posso eu estar maluco? Sim, mas pode ser que não. Também já vi. Isso foi uma coisa bizarra, cara. Talvez eu não tinha bebido nada, não tinha usado nada nessa noite. Eu abri a porta lá pra ir no banheiro e eu vi o fundo do corredor. Uma pessoa mais ou menos... com uma roupa semelhante à do Chaplin, só que vermelha. Ó, o seu Zé Pilintra aí. Com bengala, então. E com aquele chapeuzinho coco, tá ligado? E rapidamente sumiu. Foi uma fração, assim, de piscar. Zé Pilintra é branco, esse é o Exu Caveira, né? Johnny Walker, caralho. É, pode ser um Exu, pode ser alguma coisa assim. Ou pode ser Johnny Walker. Mas assim, eu não coloco como mentira a história dele, a história do pai dele, porque eu já vi coisas em corredor. Eu já vi coisas atrás do carro também. Então é palpável, é plausível, tá ligado? Pode acontecer. Agora vamos fechar com mais uma aí, vai. Aqui no Sede falou que viu coisa atrás do carro. Uma vez eu vi quando fui ver o bandido que tava roubando minha casa. Mas vai lá, Sede. Conta essa história do atrás do carro pra gente. Essa história? Conta essa e depois. A do meu. Você lembrou alguma, Paulo? Não. Tá. Eu posso contar a do meu pai. E você conta uma. Demorou. Daí fecha. Ok. Eu estava. Minha mãe trabalhava num açaizeiro que ficava no centro da cidade. Eu saí do trabalho, que ficava uns 4 quarteirões. De onde ela estava, para pegar o carro e buscar a minha filhinha, que na época tinha 2 anos. Eu passei, peguei o carro, eu desci a rua do açaizeiro e logo à direita, no final, havia um semáforo. Eu estava diminuindo a velocidade para parar no semáforo. E quando eu olho no retrovisor, eu vejo uma criança no banco de trás. Uma menininha. É, parecia, pelo que eu lembro, parecia ser mais velha do que a Serena é. Do que ela era, né? Parecia ter uns 5 anos. Ela vestia branco, tinha cabelos compridos. Foi o que eu lembro, porque eu vi muito de relance. Eu olhei no retrovisor, vi e olhei pra frente de novo pro semáforo. Deu aquele súbito de que tá acontecendo. Eu olhei de novo, já não estava mais. E é isso. Essa história... Tava maluco? Tava sob efeito de alguma coisa? Não estava sob efeito de então. Nada. Então. Não estava. Tá aí o inexplicável, né? Sim, algum jogo. Ou um jogo mental. Ou realmente alguém pegou carona com você, vai saber. É, de uma esquina pra outra. Você tava sob muito estresse? Ah, eu devia estar cansado pra caramba. Às vezes acontece isso. Às 8:30 da manhã e saído às 22:00 da noite. Quando você tá estressado, você vê alguém pegando rabeira na sua bike? Tá, eu. Quem disse que eu ando de bike? Você viu alguém pendurado no seu ombro, igual naquele filme Spirit? É legal. Nossa, esse é tenso, hein? Isso é bizarríssimo, né, cara? Então vai lá, Álvaro. Finaliza pra gente com uma história. Finalizando. Bem... Aliás, uma história que lida com objetos amaldiçoados. Sim, e eu, mais uma vez, esqueci de perguntar pro meu pai o que tinha nesse objeto amaldiçoado. Criança chorando, vamos lá. É, então... O Álvaro não lembra o que tinha no quadro dessa história, mas a gente vai formular aqui uma parada. Sim. O meu pai, pra quem não sabe, é pastor. Alemão. Não é alemão. Ele é pastor de ovelhas mesmo, as ovelhinhas dele. Daí ovelhinhas dele. De Jesus, né? É, essas aí mesmo. E aí, acho que uns 15 anos atrás, meu pai e minha avó são pastores. Minha avó era, minha avó hoje não está mais aqui. Mas eles foram chamados pra ir numa casa, na época de julho, agosto, onde o frio ainda tava pegando de jeito. E eles chegaram lá e diziam que você entrava naquela casa e sentia um calor tão grande que você tinha que tirar a blusa. blusa, tirar tudo, que você começava a suar, que era um calor infernal. E tinha uma mulher que tava de cama, e era uma casa rica, e eles foram nesse quarto onde que ela tava, e tinha um quadro que meu pai falou que era uma coisa horrenda, mas eu não lembro o que era que tinha nesse quadro. E aí é que vocês não, disseram já, que... Já. E aí eles fizeram um círculo de oração, eles foram eles mais um grupo dos diáconos da igreja, né? E eles começaram a orar pela mulher e pela casa, e praticamente tudo que tinha porta ali começou a bater, tanto porta quanto armário, tudo começou a bater, e meu pai falou que ele nunca sentiu com tanto medo na vida dele, mesmo no sendo maior, pastor. No maior estilo molequinho do sexto sentido, quando a mãe dele vai sair da cozinha. Sim, exatamente. Tá. E ele falou que ele nunca... E eles continuaram orando e foram orando, até o momento que ele e minha avó olharam pro quadro e falaram: tem alguma coisa errada nisso daqui, é isso daqui que tá deixando... Essa parada pesada. E eles levaram o quadro pra fora da casa. E a mulher não queria de jeito nenhum que levasse, porque era uma relíquia de família. Era tipo, tava na família dela há anos, o pai dela, o avô dela e tal. Quem vive de passado é museu, gente. E aí eles colocaram pra fora isso daí e tacaram fogo no quadro da mulher. E aí a casa automaticamente parou de ter aquele calor. E nunca mais teve nada naquela casa. Essa história me faz lembrar aqueles quadros antigos que tinha em casa de vó, que era um quadro de crianças. Exatamente. É isso que eles iam falar agora, mano. Chorando. Explique os quadros de crianças chorando. Eu não faço ideia do que é isso daí. Um artista acho que é do século XX, se eu não me engano. E o nome dele é Giovanni, por incrível que pareça. Tem que ser, né? Eu não lembro o sobrenome dele, mas... O apelido dele era Suede? Não. Giovanni Reis. Não, eu não lembro o sobrenome, mas o nome principal dele era Giovanni. O Giovanni King. King Giovanni. E ele pintou vários quadros. A ideia dele era retratar o sofrimento pós-guerra das crianças que perderam a família e tudo mais. No meio das crianças tinha um palhaço também triste, um sad clown. E todos esses quadros disseram depois que continham mensagens subliminares. Por exemplo, o de um menino com um agasalho frio, um agasalho grosso, dava a impressão que o agasalho formava uma mão enforcando o menino. Tinha de uma menina que estava perto na janela e você via a sombra de uma mão e de uma coisa se aproximando na janela. Tem de uma menina com um braço amputado, o braço meio caído. Sim, exato, como se tivesse ao contrário, né? Um braço quebrado, assim. Tem uma que parece que é um lobo comendo a cabeça do menino. Sim, quando você vira o quadro de quadro lado. Ao contrário. Exato. É. Esses quadros ficaram populares por um tempo. Eu não lembro o número certo que ele fez, mas foram vendidos vários, foram populares até, e alguns ficaram até o século XXI, até o surgimento da internet e das creepypastas antigas. E teve artistas que recriaram os quadros. Sim, sim. Hoje você acha na internet esses quadros, sim, se você procurar. E dizem que esses quadros eram amaldiçoados. Teve casos que a casa pegou fogo, sim, o quadro não pegou fogo, tentaram botar fogo no quadro, não. Essa parada de quadro amaldiçoado também é muito comum, né, cara? Sim. Você vê muitos relatos. Agora, uma curiosidade é que no filme Coraline, quando você vai assistir, quando ela tá no mundo real, no quadro tem uma criança chorando com um sorvete de casquinha e a bola de sorvete no chão. Quando ela vai pro mundo invertido, a criança tá feliz com o sorvete. Caralho. Não sei se vocês já viram a história de um quadro, que é tipo um rosto derretido, que o quadro, ele já tinha a fama de ser assombrado. E um cara comprou o quadro, não sei se... Continuou, acho que até na mesma família, esse quadro. E o cara filmou, ele escutava barulhos no quarto, e que não tinha ninguém, só esse quadro. E ele colocou uma câmera filmando o quadro. E você via vultos passando na frente da câmera. Tanto que tem até uma hora que o quadro cai sozinho. É, saberemos. Talvez não. Talvez nunca. Mas são histórias contadas por aí, né? Sim. Então, gostaria de agradecer a presença do Pablo. Eu é que agradeço o convite. Pablo Vittar aqui conosco hoje. Vamos participar mais vezes. Participarei. Então, ouvinte, tire suas próprias conclusões, ok? E antes de dormir, não se esqueça. Verifique embaixo da cama, verifique no armário. Evite corredores à noite. Tranque bem a porta. Não Já leve o copo d'água para o quarto antes de dormir e não olhe para trás.